deitei-me nele ao comprido. Quando estiveste a meu lado, lençol de seda de linho, lençol de espuma rompido, lençol de areia queimado, lençol de seda de linho, lençol de espuma rompido, lençol de areia queimado. Moinhos que andais no vento, leite que escorres da lua, quero pedir-vos perdão. Todas as praias são brancas, todas as praias são brancas, e só aquela é que não. Todas as praias são brancas, todas as praias são brancas, e só aquela é que não. Mas é tão grande o contraste entre a lei e a liberdade, que às vezes até nem sei se aquela praia ignorada foste tu que me mostraste, ou fui eu que a inventei. Se aquela praia ignorada foste tu que me mostraste, ou fui eu que a inventei. Quando os invernos são rigorosos, com grande agitação marítima, os estragos são de tal monta que destroem estabelecimentos de apoio, como os de banhos, de bares e restauração, espalhados pelo areal. Há anos de condições excepcionais de agitação marítima, em que lá vai mais uma faixa de areia e o mar se aproxima e castiga as dunas. Daí que a reposição das areias seja uma constante todos os anos, antes das marés vivas, a fim de se evitar ainda maiores prejuízos. Segundo alguns especialistas, as praias portuguesas a norte estão a perder areia devido às barragens, designadamente as do Rio Douro, o qual tem na sua bacia hidrográfica em Portugal e Espanha mais de 50 barragens. Estima-se que há 60 anos a quantidade de areia transportada era na ordem de 2 milhões de toneladas por ano e agora o caudal está reduzido a umas 250 mil toneladas. Falta areia vinda de terra para o mar. As barragens tiram à costa mais de 1,5 milhão de toneladas de areia por ano, interrompendo o caudal natural da água e dos sedimentos. Pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Y un sendero solo de penas mudas llegó la espuma. Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte ayullada en el campo de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas más allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. Cinco sirenitas te llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame nodriza que duerme en paz, y si llama a él no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve, y si llama a él no le digas nunca que estoy, di que me ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos te fuiste a buscar? Y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la va llevando, y te vas más allá como en sueños dormida, Alfonsina, vestida de mar. No Algarve, quando o vento sopra de sudeste, é o chamado do levante. Sou um dos pescadores algarvios, após três dias seguidos de levante, em que a ondulação parece mais turva, a água do mar fica mais quente. E, de facto, é verdade. Mas o sudeste vem com muita força e o mar vai roubando areia às praias, como este ano a Praia dos Carianos, rodeada por arribas avermelhadas, e também nas praias da Mariazinha e do Amado, entre a do Vau e a da Rocha, no concelho de Portimão. Thank you. em lua. No meu pensamento, teu corpo flutua na praia deserta, sem barcos no cais. Deixo a porta aberta para quem não volta mais. Na praia deserta, sem barcos no cais, deixo a porta aberta para quem não volta mais. Em sentido oposto à falta de arena em muitas praias, há outras que crescem de areal anualmente. É o caso da Praia da Figueira da Foz, que cresceu cerca de 440 metros até à década de 1980 e, nos últimos 30 anos, a acumulação de sedimentos reduziu de intensidade e praticamente estabilizou. Já a sul, em sentido inverso, as praias da Cova Gala e da Leirosa recuaram 15 metros num ano. Enquanto a norte, o Rio Mondego, a área se acumula, a sul, a erosão cresce nas praias. Diz que é da posição dos molhos. É assim, o mar leva e traz. Se nos lados deposita, em outros tira. Conseguir o equilíbrio não se torna tarefa fácil. Este apontamento teve apresentação, sonorização e montagem de Zé Conde. Thank you. na areia desenhamos canções com tons de verão que em ondas se vão, e assim o universo cantou. Acorde, luar, ao sentir a paixão, ilusão de um sonho acabar. Acabamos de ouvir Maresia na Serra, um apontamento da responsabilidade de Eduardo Gonçalves, aqui na Rádio Boa Nova.